Para aqueles que colocam Ribeirão Preto como a Califórnia brasileira, aí vai a nossa visão. É isso aí. Nossa visão de Ribeirão é essa aqui, ó. Nossa imagem no Brasil já não é daquelas. Pois escuto de tudo, muito tiro aqui acontece. É tiroteio, assassinato, sangue frio. Em plena luz do dia, o tráfico corre e solta. Em cada curva de uma esquina, uma bocada nova. Quem ali se instala? Pra rapaziada, a molecada por aqui é forte e esperta. Que a fim de um baseado não se paga comédia. Uma toca é bem armada, ficou um aguardar. Aquele otário que ali passa sem nada pensar. Saí pra dar um rolê, mas sou interrompido. Tumulto na esquina, fico a observar. Tento me aproximar, mas com três passos eu paro. Vejo um corpo ali caído, todo ensanguentado. A violência na cidade é meu cotidiano. Cotidiano tumultuado, nada hostil. Em Ribeirão, 24 horas, o bang bang no ar. Frente a frente, ladrão, polícia, confronto mortal fatal. Vira destaque na semana, TV Ribeirão. A violência na cidade já vem da escola. A molecada, sangue quente, evaporando o pó. Qualquer mancada desvio, eles puxam o revólver. Preparam o pente, aperta o gatilho. Mais um tiro e outro corpo ali que cai. As sirenes incendeiam a nossa Ribeirão. E as pessoas assustadas correm de um lado pro outro. Viatura na contramão, olha a confusão. Mais uma cena vivida e revivida por todos. Pois Ribeirão tá assim, a coisa aqui tá feia. A vida aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante. Sempre fugindo a vida aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante. Sempre fugindo a vida aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante, sempre fugindo do crime. Rebelião no cadeião, olha a confusão. Os manos se manifestam, pedem seus direitos. A casa está lotada, muitos estão doentes. A falta de higiene é grande e eu lamento. O cerco policial está armado. Invadirão o cadeião, eu presumo. Escuto tiros, gritos, já invadiram Vietnã no meu terreiro, essa é a solução. Essa é a imagem da Califórnia, Califórnia brasileira. Não paga o pau para o gambé que firme enquadrar. É, que firme enquadrar. A vida aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante, sempre fugindo a do crime. A vida aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante, sempre fugindo a vida do crime. A vida aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante, sempre fugindo do crime. Mas Ribeirão também é legal e tem alegria. Tem festa quente e a mulherada é gostosa. Em todo canto da cidade o rap rola e rola. Mas a parada aqui ainda está quente. Tretas erradas que sempre acabam em tragédia. Norte, sul, leste, oeste, não tem paz. Vacilou aqui, você já era. Periferia, aonde os crimes acontecem. Vejo viaturas da PMRS DIG em alta velocidade, manobras infernais. Troca de tiros constante que não se acaba mais. Esta é a imagem da Califórnia, Califórnia brasileira. É, Ribeirão, minha cidade, minha área, meu povo, muitas tristezas então. Palco de enganação. Aqui é bonito, mas por trás tem armas de sangue e corrupção. É, Ribeirão, minha cidade, minha área, meu povo, muitas tristezas então. Palco de enganação. Aqui é bonito, mas por trás tem armas de sangue e corrupção. A vida aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante, sempre fugindo a vida do crime. Aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante, sempre fugindo a vida do crime. Aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante, sempre fugindo a vida do crime. Aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante, sempre fugindo a vida do crime. Aqui é precária, pobre, humilde, dignidade constante, sempre fugindo do crime.